Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Pelos maguitos, somos nós, nós outros, los cabrones, el Luiso, le mago azul, e... É o Luiso. E o Fizzle, nosso querido mago vermelho, que às vezes apresenta como Fizzle, às vezes como nosso tradutor querido, amigo, Bruno, tudo bem, Bruno? Bruno. Tá calor hoje, né, Bruno? Bruno, você vai me deixar fazer um monólogo essa manhã? Bruno. O calor, cara, está de matar. Bruno. Nós estamos gravando aqui no quentinho, com tudo fechado, para não pegar sons externos, sem ar-condicionado, é claro. Agora? Tá quente, cara. Nesse momento, você se lembra, lá na faculdade de magos, quando falaram assim, magia de fogo ou de gelo? Fiz todo a escolha mundo, errada. Todo né? mundo quis de fogo. Quando a gente... O professor falou assim, ó, você vai escolher o seu caminho. Fogo, gelo. Você escolheu morte e destruição. E eu escolhi o fogo. E seguimos por aí, né, Bruno? Agora não tem chororô. Agora eu não posso chorar. Vamos ficar nesse calor, no sol, com bolas de fogo explodindo sobre os nossos telhados. E eu lembrei de uma coisa, Bruno, que acontece comigo bastante. Você sabe que eu gosto de... Assim, eu gosto de ler regras, vídeos de gameplay, eu gosto dessas coisinhas, né, você sabe? Você realmente é outro nível, cara. Eu não tenho paciência pra ficar lendo livro de regras. Cara, eu leio regras de livros que eu não vou nem jogar. Exatamente, pra... eu não entendo isso. Né, eu fico imaginando o cara vai assim, pro banheiro e leva um livro de regras. Eu levo um livro de regras de card game, de board game, e fico imaginando assim, cara, como será jogar esse jogo? Normalmente o jogo é muito mais legal na minha cabeça do que... Que quando eu realmente compro o jogo pra jogar, sabe? Alguns aqui, eles realmente alcançam a expectativa. E alguns os amigos se estragam, né? É, deve ser. Pode reclamar dos amigos aí. Posso, né? De alguma maneira. Não entendi a piada. Valeu. Não. É que às vezes você quer jogar e o pessoal não quer ir. Tipo, quem atrasa pro jogo de RPG. Entendi, com certeza. Amigos atrasando, amigos que não vão, amigos que marcam e não aparecem. Mas, cara, você sabe também que eu tenho uma... É algo inerente à minha pessoa, que é o seguinte. Eu sei mais que todo mundo. Você sabe, meu Deus, né? Do céu. É algo inerente à sua pessoa que seu ego tá fazendo a sala ficar mais quente. Não. Ele tá ocupando muito espaço, a gente. Mas na parede. Mas é um pouco disso. Eu tenho assim, eu sei mais que todo mundo. Se você me ensinar uma coisa agora, qualquer coisa que você queira. ASP, PHP, o que você me ensinar aspas, agora. Aspas. Se você me ensinar a programar em aspas agora, eu automaticamente vou saber mais que você. Claro. Na minha mente. Cara, às vezes sai da sua mente. Às vezes sai, sem querer. Então, cara, às vezes eu vejo uns gameplay assim, e eu fico tenso, cara. Parece filme de terror que tu fica assim, falando pra pessoa, não vai pra aí, não vai, essa coisa. Tu sabe que vai dar merda. E eu fico vendo os caras jogando e eu falo assim, meu Deus, que burro, cara, não faz isso. Pega outro, cara. E tem vídeo que eu não consigo nem acabar de ler, de ver, essa coisa. Porque eu fico tão tenso, cara, falando, não acredito que esse cara esqueceu isso, não sei. Sabe qual é? Parece um terror, cara. Então o gameplay pra mim chegou num nível de entretenimento de verdade, porque eu consigo sentir a emoção do negócio. Tem inclusive categorias, né? Comédia, drama, terror, entendeu? Tem aqueles que, né? Cara, e aí eu fico naquela tensão, cara. É maneiro, porque eu posso me divertir com mais um gênero de entretenimento. Parabéns por isso. Divirta-se com os vídeos. Muito obrigado. Divirta-se lá dentro. Bruno, como foi essa semana? Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Você tem algo a compartilhar conosco? Rapaz, rapaz. A pior coisa que existe é você ter que testar ou corrigir o trabalho dos outros. É verdade. Entendeu? E aí você chega pro puto e fala assim, olha... Tá tudo errado. Olha, tem umas coisas estranhas aqui. Eu posso olhar o manual? Posso olhar a documentação? Falou. Porra, o cara me vem com... Não, explica antes o tamanho do negócio pra depois falar da documentação. Imagina o seguinte... Você trabalha pro Facebook. Estamos fazendo uma rede social. Estamos fazendo o Facebook. Estamos desenvolvendo um novo Facebook. Isso aí, não pro Passado dos Magos. É, exato. Claro que não. Ele está fazendo o seu trabalho. Isso aí. Aí, cara, Facebook, né? Não é nada pequeno, né? Você imagina o quê? Vai ter uma papelada lá pra você ler, né? De claro, como aquela merda coisa. Funciona, né? Você vai ter que ir pro banheiro em vez de livro de regras, vai Exatamente. Ter que levar a documentação do projeto. E talvez até se limpar com ela. É. Talvez tenha. Mas aí, quanto você espera que tenha de páginas nesse começo? A documentação do Facebook, com todas as funcionalidades, casos de uso, deve ter aí umas 600 páginas? Deve ser um livro do por aí, do por Game aí, né? Deveria ser no mundo real, que não é o Brasil. Mas no Brasil você recebe duas folhas. Duas o puto me tem a coragem de mandar duas folhas. Com espaço dois. É, com espaço dois. Fonte 16. Porra, cara. Caraca, é uma merda, né, cara? Aí a porra não funciona, claro, né? Chegar pro programador e falar assim, ó, programa isso aí. É, toma tudo aí. Isso aí. Duas folhas. O cara vai levar uma tarde programando. É. Bom, senhores, e com isso começamos nossa semana, né, Bruno? Mas fique feliz, pois vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Opa. Vamos falar de Arca dos Magos. Nós vamos falar de quê hoje, Bruno? Só você vai dizer. Caraca, minha chance de espelhar. Nós vamos falar sobre o Patolcenes, um card game maneirinho que tem até em português. Você jogou. Tem em português, eu joguei. Essa semana. E em breve. Nós fomos falar também da nova expansão de Magic, o Cães of Tarkir. Cães, são vários. É isso? São cães russos. Não, são cães que latem em russo, cara. Como, Tarkir. Como cão late em russo? Heisen. Isso parece alemão, cara. Vamos falar também de... Isso aí já é japonês. Cara, tem um vídeo na internet que mostra, assim, as palavras faladas em alemão. Eu vou botar até o link aí. Que aí passa pelo inglês, né, que são as línguas da Europa. Inglês, espanhol, italiano. Beleza. Então, borboleta. Aí vai inglês. Butterfly. Aí vai em italiano. Mariposa. Aí vai em espanhol. Borboleta. Sei lá. Aí vai em francês, papillon. Aí vai em alemão, aí vem o cara e fala... Cara, todas as palavras em alemão são escrotas, cara. Nesse nível. É, não nega, né? É. Vamos falar de Cães of Cartier, o que mais? A gente já tava indo adiante, nós vamos falar também de Heroclix e... E o Yu-Gi-Oh! Ao mesmo tempo, na mesma notícia. Mentira! É possível? É uma fusão, porque possível. Tem fusão no Yu-Gi-Oh! Tem? Sabia? É o Heroclix de cabeça pra baixo? É, caraca! Vamos jogar o Heroclix de cabeça pra baixo hoje. E o que mais, Bruno? Tem alguns excerpts do D&D depois? Do Monster Manual. Monster Manual! Vem aí! Com os Cães of Tarkir. Podia ter o Cães of Tarkir no D&D Manual Next. Cães russos. Ok, e o que mais? É isso. É só. Temos comentários. Feedback. Temos feedback. Feedback não, mas eu andei sabendo que a gente tem uma novidade hoje, né, cara? Nós temos uma novidade que, na verdade, não vai ser exatamente hoje. Mas a gente tem uma novidade pro próximo. Pra anunciar podcast, hoje, né? Pra anunciar, assim, da prévia do que a gente vai anunciar depois. Caraca. Mas é uma parceria que estamos... Eu me perdi aí no meio, mas parece maneiro. É o seguinte, é uma parceria que estamos fazendo com a editora Conclave. Você sabe qual é a Conclave? Claro, pô. Se você não sabe, dá uma pesquisada aí o que é a Conclave e você vai tentar imaginar o que é essa parceria. Ou então, não precisa pesquisar, é só ouvir até o final, né? Ah, é verdade, é só ouvir até o nosso... Nosso anúncio no meio desse episódio. Vamos começar, Bruno, que a entradinha já está chegando aí? Já era pra ter passado. Né? Ah, é, né? Vamos lá! Seja bem-vindo, senta aí, entra aí. Senta, não tem nada pra oferecer, não tem nada pra comer. É, quer beber uma água? Vamos buscar o Goblin. Busca uma água lá pra eles, Goblin. Mas tá quente, acabou de encher. Não, tem problema. Acabou de encher. Tem um suco de pozinho aí, Goblin? Traz um suquinho, traz uma... O que mais que tem aí pra oferecer? Tem um creme crack? Tem um água e sal? Não! Ninguém não. Quer isso! Vamos entrando, sentando e contemplem. Pois agora nós vamos abrir... Sai na rua, as pessoas olham meio torto assim, muda até de calçado. Aí, rapaziada, esse pagode não é pra malandro rico, é pra fim de comédia que pede seguro quando tá no sufoco. Aí, malandra, se lê. Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz. Isso aqui cá pra nós. Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz. É que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana. Lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em... Voltamos, Bruno! Parece até que nem fomos. E voltamos aqui para começar a falar dos nossos assuntos desse dia. Coisas divertidas, coisas legais, eu não sei brincar. Estamos aqui, vamos falar sobre um novo lançamento do Battle Sims, chamado Battle Box. O que é o Battle Sims? Battle Sims é um jogo da Marvel, criado e produzido aqui no Brasil pela Copag e seus amiguinhos. Eu vou descobrir o nome do... Nós vamos postar aí o nome do criador do Battle Sims aí nesse post. Uhum. Mas ele é produzido pela Copag e eles estão lançando... Quer dizer, é um jogo em que você coloca seu deck, né, de heróis ou vilões, ou como você montar o seu deck para lutar contra os seus oponentes. Um oponente que vai ter um deck também montado com os seus heróis e vilões da Marvel. É um deck licenciado da Marvel, então você tem Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk... Tem um Deadpool? Ciclope, Deadpool. Vamos citar todos os heróis da Marvel? Não. Então, temos lá os heróis da Marvel, os vilões da Marvel, eles batalham entre tem si. Tem os Guardiões da Galáxia? Não, mas parece que vai ter uma nova expansão com os Guardiões da Galáxia. Tem que ter, cara. Tem que ter. Então, você tem uma mecânica de jogo em que você... Todas as... o jogo não existe pilha de cemitério, né? Cartas que estão fora do jogo. Ele, a pilha de descartes é a pilha que você vai usar pra colocar vida nos seus personagens. Então, por exemplo, você vai baixar o Wolverine que tem 4 de vida, você vai pegar 4 cartas da pilha de descarte. Só que o Wolverine pode usar habilidades de garras, habilidades de regeneração e habilidades de agilidade. Então, se você pegar dessa pilha de descarte esse tipo de habilidades e colocar nele, ele passa a poder usar as habilidades que estão descritas nas cartas. Então você melhora a carta do Wolverine. Caraca! O Wolverine já vem lá com um ataque dele. Você gasta 2 pontos e causa tanto de dano. Entendi. Mas se você pegar as cartas que ele pode usar na pilha de descarte, ele passa a poder usar as habilidades dali também. Entendeu? Entendi. Então esse é o jogo. E eles estão lançando um novo sistema chamado Battle Box. E o que é o Battle Box, amiguinho Bruno? Battle Box vai ser uma caixa que vai vir em 2 decks temáticos. Prontos pra combate. Ele lembra muito o Dual Pack do Magic. Do Magic, entendi. Entendeu? E ele vai vir com um tema, né? A gente vai ter aqui anunciado. Já tem anunciado todos os lançamentos. Sangue Asgardiano. Isso aí, que você tem um Thor contra o Loki. Deve ser maneiro pra cacete. E o Guerra Incessante. Que é o Capitão América contra o Caveira Vermelha. Ambos vêm com o cubo cósmico, né? É, uma carta especial, uma habilidade aqui, ele é um item único e só pode haver uma cópia desse card no deck. É, porque ele é único, né? E aí ele tem a seguinte habilidade. Item mágico. Ele tem uma habilidade que diz assim: item mágico. Durante sua fase de preparação, você pode carregar esse card de seus recursos em um personagem que você controla. Se o fizer, descarregue um card daquele personagem. Ou seja, se ele tiver descartado o cubo cósmico, você pode botar ele automaticamente. Você tira ele do recursos e troca. Recursos é aquela pilha que eu falei, onde você carrega os personagens. Entendi. No início da sua fase de ajuste, descarregue um outro card que este personagem estiver carregando. Este personagem ganha os poderes de cards, dos cards de habilidade que ele estiver carregando. Ações de dano com alvos que esse personagem usar causam mais um ponto de dano em cada um de seus alvos. Ou seja, o cubo cósmico dá ao herói a possibilidade de usar qualquer habilidade que ele esteja carregando, mesmo que não seja do tipo que ele pode usar. Entendeu? Então o Capitão América pode voar, por exemplo, se ele pegar uma habilidade de voar. E esse tipo de coisa. Então, Bruno, maneiro. Nós temos esses dois decks aí, que são, um é Sangue Asgardiano, sobre Thor e Loki. Você tem mais alguma coisa a falar sobre esses boxes? Além disso, cada um dos boxes vão vir com 4 pacotes Busters. Ah, pra você. Eles têm um sistema já, apesar do nome não ser Battle Box, eles têm um sistema que eles vendem dois decks... Dois starter decks, né? Por exemplo, a gente fez o nosso torre de bolso desses dois decks, que foi o torre de plasma, parede de plasma e parede de gelo, que foi o Homem de Gelo e o Piro, né? Então eles pegam dois decks e vendem. Dois decks com 4 boosters. Ah, tipo, maneiro. Um pacotinho que você compra pra dar uma mexida nos boosters e tal. Maneiro. Aí vão ter esses boosters, 3 cards holográficos exclusivos, 2 já foram até lançados em expansões anteriores, mas um é novo. Uhum. E 2 dados de escudos. Os dados de escudos, eles servem pra trocar os marcadores que vem naqueles decks iniciais, porque as pessoas não estavam usando os marcadores. São os marcadores tipo aqueles de Pokémon, de dano. Entendi. Né? Só que era mais fácil para as pessoas calcularem na hora. Ah, eu tô com 1, eu tô com 2, eu tô com mais 1, eu tô com tal. Ah, maneiro. Era mais fácil calcular do que usar. Então eles estão oferecendo esses dados de escudo para ver se isso acaba ajudando os jogadores a mexer. Eu acho que é melhor. Né? Eles vão ser lançados a partir do dia 19 desse mês, né, Bruno? É, tá pertinho. Né? E eles estão prometendo um preço sugerido de R$35. R$34,90. Cara... O que eu acho bacana desse movimento de coisas produzidas no Brasil é esse tipo de coisa. Você conseguir comprar no mesmo nível que se você tivesse nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos você compraria. Então exatamente. Lá você compra um do Epic de Magic por $25, $30. Mas é claro que ele nunca chega aqui nesse valor. Nunca. Tem imposto, tem transporte, tem um monte de coisa. E quando se produz aqui no Brasil, é possível fazer essa redução de preços, né? Então, sim, tá sim, aí a R$35 um starter de um jogo bacana que você pode comprar e jogar com seus amigos, né? E tá em português, tá até cito, a qualidade não é ruim. Qualidade é boa, tá as cartas. É boa, é verdade, é bacana, cara. Aí a ilustração é demais, o jogo é bacana, é bem divertido, tem uma mecânica legal, é bem produzido. A caixa, cara, vê o vídeo aí, o Torre de Bolso, quando eu abro o deck, ele vem acondicionadinho, tem um berço de plástico, a carta vem potrigidinha, ela vem potrigidinha, sabe? Vem muito maneiro, vale a pena dar uma conferida. Se você não conhece o jogo, acompanhe o Torre de Bolso aí. Fizemos um open box de 2 decks da última coleção, múltiplas identidades, e vamos fazer um gameplay dele também para postar lá. Então dá uma acompanhada se você curtir, e aí você corre atrás desse produto em breve no Bazar dos Magos. Da nossa próxima pequena notícia, da nossa próxima pequenininha notícia. Ah, oh, ok, Vitor! Epa! Epa! Está para ser lançada, está para chegar em algum momento a nova expansão de Yu-Gi-Oh! Heroclix. Ah, mentira! A série 2, né? Eu não sei se o nome da expansão é só esse, Yu-Gi-Oh! Heroclix Series 2. Na verdade, série 1 é isso, Yu-Gi-Oh! Heroclix Series 1. Ah, é? É, ok, né, cara? Mas aí a gente teve, então, a liberação de três peças. Três? Que, na verdade, elas são, assim, o Yu-Gi-Oh! Eu não lembro qual o nome. Carlos Augusto, por favor, me ajude. O Yu-Gi-Oh! Ele tem uma parada tipo evolução do Pokémon, entendeu? Que você tem um personagem que pode alcançar um nível de poder maior e até uma forma diferente. Então a gente tem aqui três robôzinhos, que é o Alpha, o Beta e o Gamma. E que eles são. Um é uma evolução do outro. Primeiro você tem um Beta, que é o menorzinho ali. Depois o Alpha e por último o Gamma. Eu acho que é isso. Me corrija. Ele começa do Beta, aí ele volta pro Alpha e vai pro Gamma, é isso? Foi liberar três pecinhas de robôzinhos do Yu-Gi-Oh! Que eu lembro de ter jogado ele no Game Boy, mas eu não lembro a relação, como que é a evolução deles. Ou se eles são personagens diferentes. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que a gente não entende nada. Mais ou menos. Sabe que isso vai criar um segundo Cavaleiro Morto. Vai. O cara vai falar, mas na verdade o Beta, ele tem que comer ímãs para virar o Alpha. E se o Alpha voar até o Sol e voltar de cabeça para baixo, ele vira o Gamma e etc, etc. Mas vamos falar um pouco deles. A gente não sabe qual é a evolução de todos. Eu não sei nada! Vamos ver aqui, eu vou descobrir qual é a carta mais fraca. E essa vai ser a primeira. Vai ser a involução, vai ser o primeiro estágio do nosso querido Pokémon de Yu-Gi-Oh! O Alpha é chamado Alpha the Magnet Warrior, certo? Isso aí. Magnet Warriors 3. É. Quando três personagens aliados com a keyword Magnet Warrior e nomes diferentes estão no mapa, o dano causado ao Alpha, o Magnet Warrior, é reduzido em 1. Em adição a qualquer outro efeito. Ou seja, além de todos os efeitos, ele reduz o dano em 1 se ele tiver os outros. Eu acho que eles não são evoluções, não. Eu acho que eles são amiguinhos, cara. É. Eu acho que eles são aliadinhos. É que eu lembro que tinha uma parada. Os guerreiros magnéticos. Talvez eu esteja confundindo com a fusão. É tudo culpa da engrenagem negra. A engrenagem negra de Yu-Gi-Oh? Você não lembra da engrenagem negra? Acho que não é Yu-Gi-Oh, não, hein? É o quê? Era o Digimon. É Digimon. É. Então, ele tem uma defesa legal. Ele começa com 17. Isso que eu falei é um feat, tá? É um trait, na verdade. Ele tem, em todo momento, ele tem essa habilidade. O seu poder de defesa é que o guerreiro magnético, o Warrior, Alpha the Magnet Warrior, pode usar combate a reflexos e toughness. Ele ganha mais 2 para combate corpo a corpo, porque ele tem um escudinho, tá vendo? Uma espada, então ele consegue se defender de combate corpo a corpo e ele reduz um ponto de dano em todos os ataques. E isso vai somar com aquele ponto que ele reduz se ele tiver os amiguinhos em jogo. Isso aí. Ele tem 6 cliques de dano, ele começa batendo 10 com Blades of Coffins para simular a sua espadinha. E quando ele chega no terceiro clique, ele ganha um poder de ataque que diz que Alpha the Magnet Warrior pode usar incapacitar depois que a ação se resolver, ele pode incapacitar de novo como uma ação livre, mas deve mirar sempre no mesmo personagem. Ou seja, ele pode incapacitar duas coisas vezes. De um personagem. Ele pode dar 2 pontos de ação pro personagem. Ou seja, o personagem não vai poder agir mesmo no próximo turno. Vai estar com 2 marcadores de ação. Viu que legal? Foda. É bacana mesmo. E ele tem no seu dano, ele começa com 2 de dano, vai até 3. O melhor, ele vai perdendo mesmo a habilidade, né? Ele vai se enfraquecendo a cada clique. E ele tem Empower, ou seja, ele pode dar mais poder a um personagem que esteja batendo do lado dele. O Beta, o Guerreiro Magnético Beta, que eu tenho quase certeza que eles são agora aliados, estou tentando perceber isso. Ele tem o mesmo trait do outro amigo, né? Sim. Então, se você tiver esses três em jogo, você tá ganhando os traits de cada um. Eles reduzem o dano um do outro. Também tem charge no início, né? É, ele começa com charge, que é o quê? Que é você correr e bater, né, cara? É, você pode andar metade do movimento. Isso aí, metade do movimento. E quando ele perde charge, ele ganha sidestep, que é um movimento grátis de 2 quadrados, né? Você ganha um movimento grátis aí de 2 quadrados por turno. É, Magnetic Pull é o seu poder de ataque branco. Ele... Beta, The Magnetic Warrior, tem um valor de alcance de 6. Quando ele faz um ataque... A distância. A distância e acerta, coloque... Coloque o personagem atingido num quadrado adjacente à Beta Magnetic Warrior. E então ele pode fazer um Close Combat Attack. Cara, ele faz um ataque à distância. Ele se ele acertar, ele traz o personagem pra perto e faz um ataque corpo a corpo. Isso aí. Então, por exemplo, se você junta ele com o Alpha, que é um cara de bater corpo a corpo, que tem defesa alta e tem Sim. tudo, você traz ele, incapacita e pode ficar espancando o cara até morrer, cara. Sinistro. Eu achei maneiro Sinistro. Mesmo, achei bacana. Eu comecei essa notícia, assim, meio receoso de que fosse ser umas bobeiras, mas é legal, cara. Você não tinha fé Eu não tive fé nas miniaturas. Eu olhei um boneco feito de bola de gude, com imã na cabeça. Lembra uns bonecos? Na casa da minha avó tinha muito. Você lembra disso, Goblin? Tu não falou que tinha? Tinha muito. Eram uns bonequinhos feitos de bola de gude, umas formiguinhas feitas de bola de gude pintada. Era uma bola grande, uma bola menor, uma bola pequena. Aí botava as anteninhas e pintava a carinha da formiga. Cada minha avó tinha uma coleção dessas formigas. Esse foi o momento, quem é esse Pokémon, né? Quem é esse Pokémon? Você tem tipo essas coisas, né? Chega assim, ah, lembra daquele jogo de pista de corrida? Cara, eu tô atrás desse jogo até hoje, cara. Depois a gente vai fazer um... Até hoje. Olha só, a gente faz uma sessão aqui. Não, vamos terminar a notícia. No feedback eu vou... É isso aí. Eu vou pedir tipo ajuda. Tipo um procura-se, sabe? Isso aí. Bom, então... Eu não estava dando nada, mas ele bate bem. Eles começam batendo um 11, ele tem também 6 cliques de dano, como seu amiguinho. A defesa é igual. A defesa também é igual, ele tem toughness. E quando ele chega no quarto, ele começa a ganhar super senses. O que que é? Você rola, se cair 5 ou 6, você consegue se esquivar. É como se você tivesse percebido o ataque antes dele chegar. E ele tem no dano também, ele tem spot weakness, que significa que ele vai passar as defesas do seu adversário. E temos o Gamma, o Magnetic Warrior. É um peru de alto astral. Puta que pariu. É um... Meu peru em alto astral. Ele... É aquilo ali, cara. Parece um peru, cara, mesmo. Cara, como assim? É um peru. Sabe qual é? Tu achou que eu tava falando um pênis? Isso aí. Um falo? Chega, desmagmo, por favor. Estava falando da vareta. É, então, ele tem o mesmo trait. Ele reduz um ponto de dano se tiver 3 personagens com nomes diferentes do Magnetic Warrior, o que me faz pensar que talvez tenha mais um, ou esses 3 estejam contando com ele, né? É verdade. Ele tem uma resistência um pouco maior, ele tem 7 cliques de dano. Ele é voador, ele é um peru voador. Ele voa. Ele tem charge, pode andar metade de bater, sidestep do movimento grátis, né, de 2 quadrados. Ele começa batendo 10, vai para 8. Todos eles vão reduzindo o poder conforme eles vão apanhando. Diferente um pouco de muitas peças hoje de Heroclix, que você simplesmente vai trocando a sua habilidade com o tempo, né? Você não chega a ficar mais fraco às vezes. Você só vai mudando as coisas que você pode fazer. Todos esses vão perdendo habilidade mesmo, eles vão ficando mais fracos. E os valores são muito parecidos, porque, tipo, a velocidade, o movimento dos 3 é igual, o ataque é bem parecido, a defesa também é bem parecida, tá vendo? Eles têm mais ou menos o mesmo ataque e defesa. Ele tem um poder branco no ataque que começa com 10 e vai até 8, né? O ataque só vai para 8 no último clique, ele vai de 10 a 9. É, Metal Fists, né? Punhos de metal. É, Gamma The Magnetic Warrior, que é o personagem, pode usar Quake e Precision Strike. Quake é quando ele bate no chão e acerta todo mundo que está adjacente a ele em volta. Ok. Certo? Ele dá um ataque causando 1 de dano em todo mundo. E se eu não me... Não, acho que não é habilidade de Quake. Eu acho que o Coisa do Quarteto Fantástico, que tinha essa habilidade, quando você acerta, você empurra pra trás. Eu não lembro se é do Quake isso, ou se é uma habilidade do Coisa especificamente. Ele tem invulnerabilidade, ele segura 2 pontos de dano na sua defesa, depois ele fica com Toughness, segura 1 ponto de dano. E nos seus ataques ele tem Close Combat Expert, que a gente explicou no último podcast. Você pode somar 2 no seu ataque, ou 2 no seu dano, ou 1 em cada um. E ele tem Exploit Weakness, quando ele perde o Combat Expert, que é você poder vazar as defesas do adversário. Então, Sérgio, eles foram feitos pra andar juntos, né, cara? Porque você tem um que puxa e 2 que batem de perto. Um que puxa, 2 que batem, e os 2 resistem bastante. E ele ganha um ataque Close Combat de graça. Sim, o bolinha de good ali. Bolinha de good. Ele puxa o cara e ainda bate de graça. Eu tenho uma dificuldade com esses personagens de Pokémon, cara. Eles são muito loucos, cara. Pokémon não. Pokémon não, Yu-Gi-Oh! Que louça, cara. Cara, Pokémon, assim, você ainda vê os personagens, você entende as formas dele, né? Tipo, pior que não. É um ratinho, ultimamente, é um cachorrinho. Ultimamente eles cagaram tanto em cima disso, cara. É mesmo? Tá. A última vez que eu vi tinha um macaquinho com a couve-flor na cabeça. Ah, não. Não tem mais. Então, beleza. Mas eu tinha essa impressão de que, pô, são bichinhos diferentes, mas são bichinhos. Cara, Yu-Gi-Oh, cara, tem um peru de metal. Não, aí mas tem um olha boneco só. Com a bola de gude com imã enfiado na cabeça. Parece o filho do Sonetinho, cara. Mas esses três aqui, eles são robôs, cara. Eles vieram com essa temática, entendeu? Tem outros que não são robôs? Tem outros que são animais, tem os demônios, tem... Meu Deus, tem demônios? Tem. Não posso jogar, minha mãe não deixa. A minha também não. A minha não deixava nem assistir o desenho. Olha aí. Cara. Olha aí. Tem demônios, automaticamente você não pode ver. É. Falou em demônio. Eu tinha que abaixar a TV quando o Cabo... Isso aí. Quando o Cavaleiro do Zodíaco começava a falar sobre espíritos e demônios. Pô, aí o Dragon Ball. Na verdade, o seu espírito será aprisionado para sempre no mundo dos infernos. Eu tinha que baixar tudo isso. E o Dragon Ball, que tinha um Mr. Satan e todo mundo cantava na plateia. Satan! Cara, era foda, era difícil. Era foda. Ai, ai. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Vamos Mas, lá? Então. Vamos seguir em frente. Nós vamos, sabe pra onde, Bruno, agora? Pra onde? Nós vamos para o nosso comercial. Ok. Interrompemos esse programa para o horário comercial. Horário comercial eleitoral gratuito. Bruno, estamos aqui. Outro dia, estamos gravando. Em cima da moto. Em cima de uma moto, gravando outro dia, passeando pela floresta, pelas... Sinto o vento no seu cabelo. Estou sentindo. Bruno, estamos aqui para dar algumas notícias bacaninhas. Bruno, muito legais. Meu amigo, notícias fodas. Bruno, quais são? Ah, nós vamos falar sobre... Você percebeu? Eu apontei ali, você percebeu. Não, é que você fez a transmissão, baixou o arquivo aqui no meu baixamento. Baixou. Pá! Nessa semana, quem assina a nossa newsletter já tá sabendo, não é? Já tá sabendo, é verdade, já tem gente sabendo há algum tempo já. Isso aí. Quem acompanha nosso Facebook também já tá sabendo. Já sabe porque a newsletter publica lá também. Exatamente. A pensou em informática por isso. Nós estamos com uma promoção acontecendo, Vitor. Nós estamos com uma pequena promoção. Na verdade, não chega a ser uma promoção. É uma decisão, a gente baixou os preços da D&D Next. Isso está muito complicado. É uma promoção. D&D Next está agora mais barato e com frete grátis. É isso aí. A partir de agora, comprar no Bazar dos Magos, você... É uma promoção, sabe por quê? Porque você precisa botar o seu códigozinho. Você tem que botar o código... Promocional. Código D&D depois. Se você comprar produtos D&D Next, eles vão estar mais baratos já. Você pode ver lá que a gente já baixou o preço. E se você botar o código D&D depois, você vai ver eles com frete grátis em qualquer lugar do Brasil. A gente vai colocar o código nas show notes, porque senão... D&D depois tem algumas possibilidades. Até porque você fala errado, que é D&D depois. Tá, ok. Não é D&D depois. Entendeu? Aí está a jogadinha. Se você também escreve D&D depois... Essa porra! Você tome cuidado. Dá uma olhada aí na nossa show notes. Vai estar o negocinho do nosso treco. pá, da promoção. E além disso? Além disso, nós estamos firmando uma parceria com a editora Conclave, como a gente falou lá no começo. Você sabe quem é o Conclave? Cara, você ouve esse som? Estou ouvindo. Os tambores ecoando. Aí ele faz cara de troca, ele fica assim. Quando a gente fez. Você ouviu esse som? Aí o silêncio. Vamos de novo então, vai lá! Agora, agora vocês vão ver a edição do Goblin em ação. Em ação. Vitor, você está ouvindo esse som? Uau, meu Deus, estou com medo! Caraca! Tenho medo! Olha as trombetas e os tambores, eles estão chegando, Bruno! E a Ian vem na frente de todos, cavalgando seu... Ah, então tá seguro. Ah, então beleza. E aí, chega aí! Oh, vamos entrando! Lá vem ele! Como você vai, meu amigo Vicky? Tudo bem? Sente-se aí, cara. Fale as novidades pra gente. Deixa o machado ali fora. Machado lá fora. Melhor, né, Bruno? Enquanto o Ian deixa o machado lá fora, nós vamos dar a notícia. Ah. Por quê? Nós estamos fechando uma parceria com a editora Conclave. Estamos trazendo os produtos deles para vender no Bazar dos Magos. E entre esses produtos vem aquele card game bonitinho. Qual é, Bruno? Midgard. Midgard, Vitor! Tava na ponta da língua. Tava na ponta da sua língua. É porque você está com medo de botar a língua para fora com o Ian, com esse machado aí. Os vikings têm lâminas para cortar sua língua se você falar errado. Nós estamos trazendo o Midgard e a gente vai anunciar uma promoção com ele, Bruno. Porque a Conclave também ofereceu pra gente um Midgard especial, numa condição especial pra quê? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai gravar, né? A gente vai gravar um gameplay. Gameplay, nosso tutorial, mostrar como é o jogo, o que é que você tá adquirindo. Dessa vez nós vamos fazer completo mesmo, acredita. Nós vamos fazer o open box, vamos fazer um tutorial e vamos fazer o gameplay de Midgard. E depois a gente vai guardar. Não, o que a gente faz com essa caixa que a gente vai usar no nosso vídeo? Nós vamos sortear pra você que acompanha o Bazar dos Magos. Nós vamos fazer lá a nossa promoção, né? Você vai As regras ainda vão ser definidas, mas é isso que nós vamos fazer. A Conclave, editora, é uma editora que está aí desde 2003. Nós vamos falar muito mais dela. Nós vamos fazer um podcast em que nós vamos ter o apoio deles especificamente. Nós vamos falar especificamente sobre a Conclave, sobre os Vikings, sobre o Midgard também, porque a gente já vai ter recebido, já vai ter testado, vai poder falar sobre o jogo. E aí a gente vai falar muito mais sobre a Conclave, mas eles é uma editora que estão aí desde 2003 produzindo RPGs e agora eles estão entrando muito forte nesse mercado de jogos, né? De jogos de card games. Eles vão trazer também, sabe qual? Eu sei que não é assunto desse podcast, mas é o Nosferatu, um jogo muito legal, cara. Um party game que você controla a secla de Drácula, né? Eu esqueci o nome dele. Você controla a secla de Drácula e as pessoas na mesa podem ser vampiros ou caçadores e ninguém sabe quem é quem. Porra, maneiro. É muito legal, cara. E eles estão trazendo no Nosferatu também. Eles estão entrando nesse mercado fortemente, né? Sim, card games, de jogos e tal. E, assim, a gente tem uma noção de que apesar da gente ainda não ter recebido o jogo, a gente sabe que ele foi bem aceito pelo mercado, né? Verdade. Porque foram projetos no Catarse que tiveram mais 100% de apoio. Então, é um sucesso, cara, né? E se é um sucesso, você vai curtir. A gente vai sortear fazer esses vídeos e em breve nós vamos falar mais sobre a Conclave, mais sobre os lançamentos, mais sobre o próprio Midgard. Fica acompanhando, pois esse é uma oferta entre Bazar dos Magos e Conclave Editora. Bazar dos Magos, seu jogo é nosso jogo. E a Conclave Editora, eles dizem que todos os universos estão aqui. É um slogan bonitinho, né? É. Sing a song to you about how special you are. You are special, you're the only one. You're the only one like you. There isn't another in the... Voltamos, Bruno! Estamos aqui para dar novas notícias. Eu estou falando assim porque estou cansadinho. Qual é a próxima notícia, Bruno? Tá ouvindo o barulho dos cachorros agora? Cada hora é um barulho diferente. É o cachorro russo. É o cachorro... Sei lá como o russo fala. Sabe de nada, inocente. É, então, como o russo, Bruno, late, né? Como o russo... Como os russos latem? Como os russos latem? Não sei. Não sei. É, está sendo lançada a coleção Cães of Takir. É, o pessoal vai achar que é cães de cães mesmo. É, mas é cães de Gengis Khan, né? É, de líder. De líder dos povos da Ásia... Nômades. É, ali da Ásia... Ali. Pra cima, ali, Ásia, ali, Ásia do Norte. Ali. São esses caras, então os cães de Takir vai nos levar ao mundo de Sarkhan, não é isso? Não. Sarkhan, não, eu tô falando Walker, cara. O mundo é Takir. É Cães of Takir. Eu vi o mundo de Sarkhan, na verdade é o mundo dele. É o mundo em que ele nasceu. Mundo Natal. Mundo de Sarkhan. Mundo de Sarkhan é o mundo onde todos... Sarkhan Vol. Isso aí. Então, vamos lá. É, diga lá, Bruno, fale-nos um pouco sobre as coisinhas. Vamos falar sobre as mecânicas, Vitor. As mecânicas do mundo Takir. Não, mas fale um pouco sobre o lançamento. Eles estão prometendo lançar esse Cães of Takir. Ok. Né, que é uma temática um pouco mais nômade, mais meio Gengis Khan. Ele tem um pouco disso mesmo? Sim. Mongóis e russos e... Assim, cara, geralmente o Magic parte de dois princípios. Ou eles pensam num design e desenvolvem a história em torno disso, ou eles pensam no modelo de história e partem o design a partir disso. Certo. Foi o que aconteceu no bloco de Theros, a questão da história, primeiro que é a história e depois o design. Theros, ela tem totalmente uma influência grega. Você tem os deuses que são muito gregos, você tem os heróis, armas lendárias. Em Takir tá seguindo a mesma linha, porque você olha... Você lembra muito mesmo da história do Gengis Khan, entendeu? Você tem os povos nômades, tem clãs que guerreiam entre si e estão lutando pela supremacia no mundo. Você tem povos que lutam a cavalo e é isso, entendeu? Bacana. E aí eles trazem umas mecânicas novas que são meio focadas em cada um dos povos, né? Isso aí. Cada povo vai ter, basicamente, eu não sei se isso é uma regra, mas parece que cada povo vai ter uma mecânica diferente, né? Uma habilidade mecânica diferente. Então, vamos falar sobre elas, Bruno? Quais são as habilidades? O que elas fazem? Quanto custam? Quem tem cada uma delas? Hoje no Globo Repórter. Hoje. A primeira tela é sobreviver, Vitor. Sobreviver é uma habilidade muito importante. Mas prossiga. Ela é muito característica do clã Apizan, ou unicamente dela, que não vem dizendo isso. Mas ela é o seguinte: você paga lá um custo de mana incolor e mana branca, dependendo da carta, tem uma quantidade diferente. E você coloca o marcador +1/+1 na criatura. Na criatura que tem essa habilidade de sobreviver. É usado como feitiço essa habilidade, né? Ou seja, você só pode usar no seu turno, naquele momento. A gente está vendo aqui a Enoch, Laço de Honra, né? Um personagem 2/1 branco. Essa habilidade, esse povo de Abzan, eles são um clã branco, preto e verde. Uhum. Pelo que está dizendo. Então, algumas cartas podem vir com custo verdes ou pretos e tal. Quando ele está em jogo, cada criatura que você controla com o marcador +1/+1 tem iniciativa. Ou seja, quando você usa o sobreviver, que coloca um marcador +1/+1, você parece que ganha iniciativa. Certo? Você bate primeiro que o seu amiguinho. Porque ele diz que cada um ganha +1. E ele, ou seja, a habilidade dele se completa entre eles, entendeu? Sinistro. E é uma criatura do tipo Sabujo, né? Viu aí? Cão de Takir, Sabujo. Ah, olha aí. Ih, é verdade, olha aí, cara. Cão Sabujo. Olha, é verdade, os cães de Tarki começou com Sabujo. Já a pessoa se assim, todos. Sabujo soltar, seria maneiro. Todos têm um tipo de cão, ia ser legal, né, cara? É. Ia ser demais. A segunda habilidade é Destreza, uma característica do clã. Destreza? Destreza não tem fim. Felicidade. Destreza! Eu canto sempre essa música quando eu chego na Centel do Brasil, sabe? É mesmo? Tá aquela multidão entrando no trem. Pior que é, cara. É. Mas vamos voltar. Destreza. A habilidade característica do G-Sky, que é um clã azul, vermelho e branco. Fale mais sobre isso para nós, meu amigo. Toda vez que você conjure uma mágica que não seja de criatura, a criatura que tiver destreza ganha +1/+1 até o final do turno. Toda vez que... Olha, cara, então é um bom deck pra... É tipo, é claro que pra, ele é azul. Pra água, né? Eu ia falar, é uma boa habilidade pro deck azul. Com você certeza. Tá conjurando mágica o tempo todo, né? Não, a combinação aqui azul, vermelho e branco é deck de mágica, né, cara? É deck de mágica, é verdade. Você tá baixando mágica o tempo todo. É o vermelho com seus selos de fogo. Infelizmente de fogo. É um pombo, né? Não é um cachorro. É, isso aí é um pombo. Um pombo da... Sei lá da onde. Nós estamos lendo aqui o patetor do vento. Sheshkai é uma ave patetora. Isso. Então é isso. Ah, tá. Ok. É uma criatura 2/1 com voar e tem essa habilidade de +1/+1. Sempre Entendi. Que você lançar uma magia. Excelente, excelente. E olha que maneiro, cara. Você, por exemplo, pra usar o sobreviver da criatura soldado, do Ainok lá em cima, branco, você precisa virar a carta. Então não é uma criatura que vai ganhar +1/+1 e ataque. No mesmo turno. Nesse momento, mas é um marcador, né? Então, ou seja, ele vai ficar continua, com +1/+1. É. Mas como essa habilidade... É, imagina como o clã de destreza ele é azul, vermelho e branco. Você de repente pode ter umas cartas brancas que dão esse marcador +1/+1. Por quê? Esse é Enoch no baralho daquele ali. Porque ele vai dar que cada criatura que você controla com marcador +1/+1 tem iniciativa. Então esse pombinho aqui, por exemplo, quando ele ganhar +1/+1 para cada magia que você lançar, ele ainda vai atacar mais pesado e com iniciativa. É. Juntinho com a outra. Viu que bonitinho, cara? Eu já estou aqui, viu, cara? Orgulhe-se, eu estou criando combos de Magic aqui pra você. Pode usar a Tar no seu deck, eu deixo. A habilidade próxima é chamada Esquadrinhar. Eu acharia maneiro se ele chegasse e falasse um combo melhor do que o seu. Só se ele falasse assim, essa merda que na não verdade se compara. Não se compara a você usar o pássaro para... Ele diz que ele pode virar o pássaro de cabeça para baixo e fazer ele carregar outra criatura e virar voadora. Não, né? Mas ele não vai falar assim. Ele vai falar, não se compara com a manopla do pássaro suicida. Isso, olha aí. Porque tem manobra... que ter um nome, a manopla. Claro, porque só as pessoas que conhecem o segredo conhecem essa manopla. Então... Esquadrinhar é uma habilidade dos Sultai, é um clã preto, azul e verde. Fale, Luiz, um pouco sobre isso. Ela já esteve na coleção Visão do Futuro e ela retornou agora essa habilidade. Então, Esquadrinhar diz o seguinte, cada card que você exila de seu cemitério, quando compra esta mágica... Quando conjura essa mágica. Perdão. Cada card que você exila de seu cemitério, quando conjura esta mágica... paga 1 de mana dela. Mana incolor. Isso é aí. É porque ela, assim, ela custa muito. Por exemplo, nós estamos vendo aqui servos trôpegos, que são zumbis. Eles são 3/5, são zumbis fortes. Eles têm toque mortífero. Qualquer quantidade de dano que essa criatura cause a uma criatura é suficiente para destruí-la. Sim. É aquilo que tinha aquele escorpião verde, lembra? Sim, sim. Que você bate, causa ela dano morre. É. Então, é toque mortífero. Bateu com... Causou dano, matou. Certo? Só que ela custa 8 pontos de mana. São 7 manas incolores e um preto. Então é o zumbi da tropa de elite, né? É o zumbi da tropa de elite. Então você tem 7 manas incolores e um preto. Só que você pode pagar os 7 manas incolores exilando cartas do seu cemitério. Isso aí. Né? Você paga... O que faz sentido, né? Porque você tá trazendo zumbi à vida. Você jogou 7 cartas fora pra... Uma vida por uma vida, dizia Daenerys. Lembra? Mas uma morte por uma morte. É. Isso. Temos a outra habilidade, que está exemplificada numa carta vermelha, que é o Raid. É dos clãs Mardu, clã vermelho, branco e preto. Fale-nos um pouco sobre ela, Bruno. Aqui tem um pequeno disclaimer que diz o seguinte: height é uma palavra de habilidade, o que significa que não tem significado de regra, mas é usada para destacar habilidades que diferenciam o fato de ter atacado com uma criatura durante o turno. É importante a gente falar que a gente está lendo essa notícia no blog do Main Games, né? Porque a gente está usando até os textos deles em alguns momentos. Então, vai estar no show. É, a gente vai botar aí o link também, normalmente. Então, mas fala um pouco sobre o raid ou sobre a carta. Eu achei que aquilo influenciar, por isso que eu li. É, a gente está lendo aqui o Predador de Guerra, Mardu. E quando essa carta entra no campo de batalha, se você atacou com uma criatura neste turno, você adiciona uma mana vermelha, uma branca e uma preta à sua reserva de mana. Ou seja, o Raid, ele meio que te potencializa trazer umas outras cartas no mesmo ou outras mágicas no mesmo turno. Porque se você atacou com uma criatura, quando você baixa esse, por exemplo, esse é um exemplo, você ganha mana pra você, de repente, baixar outra coisa. É, cara. Né? E assim, e ele fala uma criatura, então pode ser ele mesmo, né? Também. Então, ou seja, você tá com 4 de mana, que é o necessário pra colocar ele no turno. No turno seguinte você ataca, você vai estar com 8 de mana. Porque você vai estar com 5, né? Levando em consideração que você tenha baixado pelo menos um terreno no próximo turno, vai estar com um total de 5 mais o 3 que ele gera. Entendeu? Não, ele gera na reserva de mana. A reserva de mana acaba no fim do turno. Então, você baixa ele agora. Eu entendi o que você falou, beleza. Olha só. Baixei ele agora sem atacar com nenhuma criatura. Se você baixou ele, quer dizer que você tem 4 de mana na mesa. 4 terrenos na mesa. Certo, porque ele custa 3 em colores e 1 vermelho. Isso aí. Eu tenho pelo menos 4. Isso aí. No próximo turno, considerando que você baixe pelo menos um terreno por turno, você vai estar com 5. Mais o 3 que ele gera para reserva, porque ele já vai poder atacar se ele não for impedido. Não, mas ele só dá esse mana quando ele entra no campo de batalha. Ah, é verdade. Entendeu? Ele não dá mana toda vez. A não ser que, assim, as regras novas, eu não sei mais se o campo de batalha é quando você ataca ou defende, ou se é exatamente o campo onde você, que era o antigo área de entendi, jogo. Entendi. Né? Então, Cavaleiro do Morto, trabalho pra você. Sacanagem. Nos elucide sobre o campo de batalha. É exatamente quando a criatura entra em jogo ou quando ela vai dar porradinha nas crianças. Temos mais uma habilidade aqui, marcada numa carta azul. É a habilidade feroz do clã. Azul? Temur. É o quê? Verde? Eu tô vendo o monitor de lado. Pra mim tá azul aqui. Ok, tá bom. De uma carta verde. É o clã Temur. É um clã verde, azul e vermelho. A habilidade se chama Feroz. Como é que é essa habilidade Feroz? Toda vez que a carta que tem essa habilidade atacar, se você controlar uma criatura com poder igual ou superior a 4, a carta vai ganhar +1/+1 até o final do turno. Olha, cara, que legal. Ele... Ou seja, na verdade ele não é muito feroz, ele é covarde, né? Porque ele só ganha bônus se tiver alguém mais forte com ele. Ele fala assim: ah, meu irmão grandão chegou, agora eu sou forte. Vem meu irmão. Agora eu vou dar porrada, é tipo isso. Ele canta: não me segura. Enquanto isso ele fica assim: ninguém me segura, me solta. E fica segurando. Me solta, Bruno, me solta. E na verdade ele é um covarde, ferrado. Eu não sei se esses valores mudam, por exemplo... Se esse controlar uma criatura igual ou superior a 4, tá sendo 4 pra ele, vai ser 4 pra outra pessoa, eu não sei. Mas, na verdade, é o que a gente tem nessa visão. Temos mais uma habilidade numa criatura multicor, né? Criatura douradinha aqui, que se chama Metamorfose. Metamorfose é uma mecânica que retorna de alguma expansão anterior, né? E que... permite que você conjure mágicas. Como criaturas. Mágicas como criaturas voltadas pra baixo? Aí guiou essa merda? Cara, olha isso. Ele tá invocando criaturas voltadas pra baixo. Então eu tenho aqui o Guia Azban. Na verdade ele custa 3 de manas em color, um branco, um preto e um verde. Ele tem a habilidade Vínculo com a Vida, que não tem nada a ver com Metamorfose, que é aquele que o dano causado por ela você ganha a quantidade de pontos de vida, né? Eu adoro essas cartas no deck branco. E temos Metamorfose. Ela custa... Você paga 2 incolores, um branco, um preto e um verde. e você pode conjurar este card com a face voltada para baixo, como uma criatura 2/2. Por 3 pontos de mana incolor, volte sua face para cima a qualquer momento, pagando seu custo de metamorfose. Ou seja, você tem uma carta poderosa, uma carta forte, 4/4, que custa no total 6 pontos de mana, sendo um branco, um preto e um verde, certo? Só que você pode invocá-lo um turno antes, porque você vai custar 5 pontos de mana para você. Você pode invocar ele um turno antes com 2/2, se você precisar, né? Então você baixa ele um turno antes, você já tem um 2/2 e você daqui a pouco você paga 3, você vira ela, você transforma ela numa criatura completa 4/4. Eu achei essa habilidade maneira, cara. Até ficou um suspense legal na mesa. É, mas o virada pra baixo eu acho que não é com a face pra baixo, não. Acho que ela de cabeça pra baixo. Porra, podia ser virada. Podia ser, né? Estou jogando uma carta e o cara vai... É um trap? Pô. É uma armadilha? É uma alguma coisa? Não, aí! Ha! Ah, cara, é isso mesmo. É virada... um token. Olha, é isso, cara. É maneiro, você vira de cabeça pra baixo mesmo e você pode botar um metamorfose, lembrando que a criatura tá virada de cabeça pra baixo. É tipo um token, né? Poxa, você coloca, olha, assim. É, porque não dá pra ser, porque os decks... Mas ia ser maneiro se isso viesse impresso atrás da carta, né? É, não pode ser, porque você ia saber... Qual é a ia carta, poder manipular a carta do deck, né? Mas ia ser maneiro, não ia? Não, acho que assim tá ótimo. Tá legal? Tá ótimo. Então, que maneiro, cara. Temos aqui uma série de habilidades que foram lançadas aí nessa nova expansão do Magic, dos cães. Os cães ferozinhos. Que foram 5-1 pra cada clã e a metamorfose é pra todos, pelo visto. Que ela é a sexta. É porque a metamorfose, ela na verdade, ela até a carta que tá sendo demonstrada, é uma carta multicor, né? Então... Ela meio que serve pra todo mundo. Na verdade, o texto fala também que os 5 clãs usam enganações, né? Pra tentar flanquear os rivais, tentar pegar os rivais, assim, de surpresa. E a metamorfose é uma delas. Certo? Certo. E nós temos mais uma mecânica, né? Que vai ser lançada ou vai retornar a essa expansão. Mas, na verdade, são mágicas modais. São mágicas que você... escolhe, é uma nova mecânica, não é isso? É porque o Bruno tá mostrando aqui pra mim. É, a gente vai ter uma nova maneira de exibir mágicas. Exibir? De exibir? É. Você vai poder botar na tela, sei lá. Lá vem. Ah. E habilidade. Você vai projetar na parede. Posso falar? Posso falar? Fala. Posso? Ela vai vir agora com um textinho, escolha um. E aí você vai ter um conjunto de opções na carta que a gente está vendo aqui, que é o Amuleto Sultai. É uma mágica instantânea, você tem 3 opções. Ela é uma carta que custa 3 manas, uma preta, uma verde, uma azul. Uhum. Você pode escolher destruir uma criatura alvo monocolorida, destruir um artefato ou encantamento, ou a terceira opção é comprar 2 cartas e depois descartar um. Eu lembro... Uma época, eu não sei qual a expansão do Magic foi, que começaram a vir cartas que você tinha cabeça pra baixo. Eram duas cartinhas pequenininhas e você escolhia qual delas você tava usando. Se era, sim, por sim. exemplo, preto e verde. Vinha uma mágica preta de um lado e outra verde. As duas tinham até similaridades, tipo... Não, as coisas até eram iguais, né? Tinha uma vermelha e uma vermelha, mas ela tinha funções diferentes. Funções diferentes, exatamente. Então, na verdade, é uma forma só deles estarem exibindo essas opções. Eles colocam em pontos, fica mais fácil de você identificar e mais fácil de você usar. Tá. E no caso aí, se alguém copiar a sua mágica ou habilidade, a cópia precisa usar o mesmo efeito que você escolher. É, se você escolheu, por exemplo, destrua o artefato ou encantamento alvo, na verdade, a pessoa ela vai usar o efeito da carta, ela vai usar a mágica, né? Porque a carta não é a mágica é o que acontece. Tá certo? Tá certo. O Cavaleiro Morto deve ser invocado nesse momento aí, de alguma maneira. Então, já ouço ele sendo da terra. Eu também. Já ouço o cemitério se levantando pra você. Já ouço o thriller tocando. Será? Deixa eu ouvir. Eu também ouvi. espero. O olhar carinhoso pro Goblin. Espero. O Goblin antigamente, ele ficava aqui, né? Ele ficava tenso, ele ficava. Cara. Não, peraí. Não, não fala. Pera. Agora ele fica no chat, o WhatsApp. Eu acertei o áudio. Ele tá com namoradinha, Antigamente, a gente falava assim: coloca essa música pra gente. Ele colocava tudo. Ele, né? Cara, agora ele virou um troll, ele, cara. Ele faz declaração de amor no Facebook, cara. Ah, é? É, cara. Você não viu, não? Não vi, não. Ele faz declarações. Que ele está lindo, cara. Apaixonado. Ele está evoluindo. Só falta ele fazer uma coisa. Ele é um nível 2 agora. Só falta ele fazer uma coisa. Comprar um CD. Apaixonado por ela. Apaixonado por... Ah, não. Pensando nela. Pensando nela. O grande Cucu. Cucu, manda aí uma cópia desse CD pra gente, né? Gravando Cucu nem ouve essa merda. Ele fala. É. Tu ouve o podcast? Não, não ouço essa merda, não. Ouço só podcast bom. Então, Jornal acabamos, Nacional. Bruno. Estamos indo embora, a caixinha está se fechando, Bruno. Já? Já acabou as notícias. Olha, mas já... Olha pro alto, Bruno. Ah, meu Deus. Veja se está se fechando, mas... Eu acho que ela prendeu assim, meu cabelo. Cara, eu acho que ela prendeu meu cabelo. Não, segura aqui, eu tô segurando, porque eu tenho uma pergunta pra você antes. Antes que, assim, a gente acha que o Cavaleiro foi invocado, mas vai que a gente acertou tudo. Caraca. A gente não pode correr esse risco. Já pensou? A gente precisa ter certeza de que ele Mas está você aqui. Tá muito confiante hoje, hein? Não tô confiante. Pelo contrário, eu estou temeroso de que na minha fraqueza eu possa ter acertado. Entendeu? Caraca, que confuso. Entendeu? Então, nós precisamos ter certeza de que ele estará aqui. E eu vou te fazer uma nova pergunta. Mais. Bruno, nós precisamos responder. Magic agora está virando Yu-Gi-Oh! Você viu que vira carta de cabeça pra boca. Eu tô vendo aonde tu tá querendo chegar. Não, Bruno. Quantas cartas de cabeça pra baixo eu posso ter durante o jogo? Quantas cartas de cabeça pra baixo? Cara, todas que você não comprou ainda. Cara, mas essa tá certo! Mas isso tá certo, Bruno! A gente precisa invocar essa resposta perfeita, eu posso ter todas. Se eu ainda não comprei, na verdade. Droga. Então, outra pergunta. Bruno, quantos manas verdes você precisa baixar para invocar um demônio da Tasmânia? Cara, na verdade você não precisa baixar mana verde. Ele vai girando e vai derrubando as árvores. Ele baixa. Ele vai criando mana verde isso pra aí. Ele mesmo, então ele é invocado. Isso aí. Ele tem tipo raid e feroz ao mesmo tempo, né? Cara, que legal o cavaleiro... Eita porra. Não, tem mole, tá. Então, estamos indo, vamos aí pro feedback. Fique aí, a tampinha vai fechar, Bruno. Segura o cabelinho, Bruno. Ah, meu Deus. Cabelos soltos ao vento, um cabelão comprido, tratado com seda, shampoo, Velaton, qual é o nome daquele shampoo que deixa o cabelo macio? Jojoba, você usava jojoba, usava camomila? Cara, eu não cheguei nesse nível não, graças a Deus. Fazia um tratamento com babosa. Babosa eu cheguei a usar. Olha aí. Porque tinha babosa lá no quintal. É mesmo, cara? Tinha. Você fazia seu próprio shampoo de babosa? Fazia. Onde pessoas... você quer chegar com isso? Nada, só quero que as pessoas saibam que você fazia. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, cara. O quê? Diga. Porque a gente ainda vai voltar nesse assunto, mas a gente tava falando no último podcast sobre seus hábitos alimentares, né? Certo. E eu tenho uma coisa que eu quero levar à discussão pública. Diga. Que é a pipoca queimada. Uma vez, estava eu, Copley, na casa desse indivíduo aqui. A gente falou, vamos ver um filme? Vambora, pô. Vou fazer uma pipoca pra gente. Aí ele chega assim e fala, vem cá, você gosta de pipoca queimada? Eu falei, caraca, como assim? Pipoca? Quem gosta de pipoca queimada? Ele falou, não, é que eu gosto da pipoca queimadinha. Só que eu pensei que ele deixava ela ficar um pouquinho marrom, né? Não, o cara queima a pipoca no micro-ondas. Fica aquela crosta preta. E ele gosta de comer assim. Isso não pode ser normal, cara. Isso dá úlcera e câncer. Não é queimada, queimada. É queimada, não, cara. Aquela parte queimada... Pra pessoas normais, aquilo é queimado. É, porque fica tipo um meteoro preto no meio. Porra, e eu vou comendo nas botas. Mas a pipoca marronzinha é a que fica perfeita. Mas quando eu uso o micro-ondas, eu não tenho como medir assim e falar assim, beleza, agora acabou, agora tá no ponto. Não, tem que deixar queimar pra você estragar uns 5% da pipoca e ficar o resto todo perfeito, entendeu? Ok, então fica a dica, comentem aí o que vocês acham desse hábito alimentar. A definição de perfeição é muito genérica. E se um dia vocês forem na casa do Mago Vitor, não peçam pipoca. Não peçam pipoca, porque eu, na verdade, uso bolas de fogo. É, tipo isso. Para preparar. É. Prepará-las. Pude. Vamos, Bruno, seu mago maligno. Comece o nosso feedback, por favor. Você está entregando os meus segredos pessoais para as pessoas. Okay. Próximo episódio a gente vai falar sobre o cachorro quente, Clito. Isso aí. Feedbacks, cara. Temos aqui uma mensagem que eu não vi de quem é. Carlos Augusto. Nós vamos, obviamente, falar por alto. É. Vamos falar por alto. Porque, olha... Se vocês pensarem em concorrer a concurso público, a parte de redação tá tranquila. É verdade. Parabéns. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, espero que tenha tido uma ótima semana. Ok, muito obrigado. Fica pra semana que vem a tentativa. Já que estavam sem água e sem transporte urbano de massa, greve de ônibus. Não, ele me falou umas 4 vezes sobre São Paulo, como se a gente morasse em São Paulo. E eu falei, todas as 4, falei, não, a gente é do Rio. Aí ele falou assim, ah, é verdade, porque eu sempre confundo o Sudeste. E daqui a pouco ele veio com São Paulo de novo, como veio agora. Cara, aquela poção de memória, a gente ainda tem no estoque? Acho que sim, eu vou mandar uma pra você. Ok. Então tá bom, cara, nosso ouvinte de São Paulo, espero que tenham tido uma ótima semana. Inclusive a minha senhorita. Inclusive quando eu falo do Rio, ele fala, Projac. aí eu falo assim, pô, cara, o Rio tem tanta coisa maneira. Ele sempre fala em Projac, eu vou viajar pro Rio. Pô, você sabe onde é o Projac? Você me leva lá pra eu conhecer o Projac? Cara, eu nunca fui. Pior que eu nunca fui. Cara, só não, sei mas que tá olha lá. Só. Só sei que existe. Mas assim, a gente tem um problema também. Porque geralmente a gente não conhece o que tem dentro de casa, né, cara? Dentro de casa, entre aspas, gigante. Porque assim. Nunca fui pro Projac, mas tem um monte de outras atrações do Rio que eu também não fui, sabe? Eu já fui em todas, assim, as padrões, tipo Cristo Redentor, Pão de Açúcar, todas as praias, Tacuruçá, Passeio de Veleiro. Porra, né? Então chega, tá muito ostentação. Floresta da Tijuca. Chega, vamos continuar. Ele falou aqui, não fique sem graça, Fito, você chega. Tudo bem, bom dia. Seria sucinto. Mas como houveram fatos inverídicos... Da ratinha! Peço réplica e direito de resposta para defender o esporte. Meu Deus, o olímpico e o Yu-Gi-Oh! Cara, imagina o esporte não é, mano. Cara, se você não. Quer dizer, olha só, eu ia falar que se a pessoa não sua quando tá praticando. Mas não talvez é esporte. Ele sua, né? Se é aquele mas calvão talvez, cara, fechado. Nem imagina aquele fechado e as pessoas suando. E, cara, talvez seja um esporte mesmo, olha aí. É um esporte onde as pessoas ganham peso. Jogando. Estão tomando Coca-Cola, comendo pipoca queimada e jogando Yu-Gi-Oh! Então ele pede réplica e direito de resposta pra defender esse esporte Yu-Gi-Oh! Então vai lá. Como nos convocaram para dar nossas opiniões sobre... Ué, ele falou... Tá, vamos... Tá. Cadê o Yu-Gi-Oh? Ele vai falar mais lá pra frente, mas segue o e-mail dele. Comentaria pouco se não tivesse que me esticar um pouquinho. Aí. Espero que não tenha me esticado muito. É pra variar, né, meu amigo? Aqui vai o começo do e-mail. Ele vai começar agora, cara. Mas a gente ama mesmo assim. Aqui tá? Vai o começo. Vai começar. Como nos convocaram para dar nossas opiniões sobre a camisa, eu usaria sim a terceira. Achei a mais massa de todas. Qual é a terceira? Terceira é o Use a Força Look. Ok, é a que eu gosto também. Enquanto a segunda, a Call of Chuchuca, não teria coragem de usá-la, mas ela também ficou muito massa. Cara. É, ele me propôs. Ela é vergonha alheia. Ele falou assim, cara, eu achei muito maneira, mas eu não sei se eu conseguiria usar aquilo ali. Eu concordo com ele. Aliás, todas ficaram boas. Será? Quanto a ficar em minha casa? Quanto a ficar em minha casa, que a gente tinha comentado de passar férias lá. Claro que sim, pô, teria um filho e ficar no meu Aras. Não, agora você vai ver o que é ostentação. No meu Aras, cara. Meu Aras, ele tem um Aras. Porra, brincadeirinha, ele diz em Ele fala no meu Aras, brincadeirinha, na minha fazenda. Minha fazenda não é tão grande assim, mas é bem confortável. Além de que, iriam tomar um leitinho puro. Caraca, eu tô com medo disso aí. Vindo direto da vaca, sem conservante nem nada. Leite puro de vacas alimentadas com grama natural, sem agrotóxico, que eu falo agrotóxico, eu acho mais legal. Agrotóxico e tomar banho com uma água bem friinha, vinda das entranhas da terra de um lençol freático que passa pela minha fazenda. Andar a cavalo e poder pescar um pouquinho caso desejasse. Olha, cara, eu vou amanhã. Uma vida dessa, imagina. Será que ele tá precisando lá de um capataz? Será que ele precisa? Tá precisando de... Né, cara? Vou lá, você cuidar do gado. Vamos levar o boi de um lado pro outro. Enfim. Ele é um adepto do deus da água fria, você sim, percebeu? Sim, sim. Por isso ele... É que eu fiquei chocado. Por isso ele teve prosperidade na vida. É. Amém? Amém. Quanto aí pro Rio de Janeiro... Vai lá, Bruninho. Enquanto eu ia ir pro Rio de Janeiro, vocês seriam meus guias turísticos na cidade maravilhosa? Me levariam para conhecer o Maraca e o Projac? Olha o Projac aí, eu falei. Vocês conhecem o Projac? Não, não conheço. E principalmente jogariam o RPG e o Yu-Gi-Oh! Comigo? Certamente. A gente ia aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Ou ele tentou me ensinar a jogar Yu-Gi-Oh, cara. Ele falou. Cara, meu Deus, cara. Não dá pra aprender, cara. Por quê? Porque não dá, cara. É muita regra? Não, é louco demais, cara. É louco demais. Você tem que baixar uma criatura que vai puxar um mana que vai trazer outra criatura, que você vai baixar uma habilidade pra que a outra criatura entre em jogo em cima daquela, de cabeça pra baixo, de um lado pro outro, você atacar e ela não bate, tem uma criatura que tem 2000 e, cara, e Magic é assim, você calcula, minha criatura é 1/1 contra 2/2. Tá sardinha pra um não. Eu estou falando sobre a questão da minha mente matemática. Você sabe que eu não calculo bem. Então, quando eu jogo Magic, eu jogo assim, 2/2 contra 3/3, perdi, beleza. As criaturas de Yu-Gi-Oh! São assim, 16.000 contra 4.600. Porra, mano! Como é que eu vou calcular isso na minha cabeça ali agora? Não sei, cara. Mas assim, parece ser maneiro, porque ele parece ter uma... É tanta coisa pra você controlar. Você não tem o seu deck só, você baixa a criatura que vai trazer uma outra criatura do seu side deck, do seu deck extra, que você vai tirar de outro deck pra botar ali, sabe qual é? É muito louco, velho. Eu sei qual que é. Assim, eu joguei um pouco de Yu-Gi-Oh! Na época dos jogos de computador, né? Você tinha emulador pra Game Boy, pra PlayStation. Aí você jogava o... Só que, cara, eu acho o Yu-Gi-Oh! Divertido. Eu só acho que tem umas partes dele que são bem sinistras, cara. Né? Tipo assim, de ritual. Ah, de fazer a magia. De invocação. Ou seja, as nossas mães estavam certas em proibir o Yu-Gi-Oh! Não sei. Tem umas coisas no Yu-Gi-Oh! Que me dão medo. É mesmo? Mas ele tem um pouco de negócio aí de dar medinho mesmo. É. Né? De ter que... Mas vamos lá. Agora, como Mas você levaria ele pro Projac, pro Maraca? No Maraca, cara, eu já fui, cara. No Projac, eu acho muito difícil de eu ir. Mas eu te mostraria onde é, cara. Eu te acompanharia a porta. Te acompanharia até a porta, certamente. Certo? E ele pergunta se a gente ensinaria a jogar Magic. Claro que sim. A gente ensinaria. Agora que vem o direito de réplica. Agora vem o que ele tava falando. Concedido pelo TRE, Tribunal Exato. Regional de direito Esportistas. De direito de réplica concedido pelo Tribunal Regional dos Esportes de Cartas. Isso aí. É, Cavaleiro Morto não me intenta mal, até porque acho o Magic bem legal. Não tanto quanto o Yu-Gi-Oh, mas mesmo assim é legal e eu jogaria. Não precisa ir lá no Japão pra jogar campeonatos, não, cara. Existem campeonatos no Brasil todo. Muitas vezes mais perto do que você imagina. Já que citou perguntando se acontece torneios aqui no Brasil, aqui vai. Acontecem muitos campeonatos e por todo o Brasil. É, então ele colocou uma lista aí de campeonatos. Uma lista de vários campeonatos. De páginas. No Rio de Janeiro, em Minas, São Paulo, em vários estados do Brasil, etc. E ele diz até que fora que teve há pouquíssimo tempo atrás o primeiro YCS. Yu-Gi-Oh! Championship alguma coisa. Porra, aqui no Brasil. Pra quem não sabe, este é um torneio que costuma ser imenso devido a uma premiação esplêndida data pela própria Konami, em muitos casos. Entendi. Maneiro, né? Eu acho que essa discussão, a discussão do Cavaleiro Morto, nem foi pra falar assim, só tem campeonato no Japão, entendeu? Mas é tipo aquela piada que faz lá com a torcida do Fluminense, sabe qual é? Eu não lembro. Pote arroz? Não sei o que, pequenininha. Não sei o que cabe dentro de um fusquinha, sabe qual é? Tipo, a torcida é pequena, mas não é, é gigante, né, cara? Entendi. Mas, na verdade, entendi. Você exacerba uma. É uma exaltação de uma dificuldade do negócio. É. Então ele quis dizer assim, só tem no Japão pra falar assim, tipo, pô, tem poucos campeonatos regionais, eu acho a ideia dele. Não, eu acho que não. Comparado com o Magic, que tem menos, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que talvez não, eu acho que tenha sido a sério mesmo. Foi uma implicância, com certeza, entendi. Mas foi só na zoeira aí dos esportes, né? Eles já estão acostumados. Tá, e aí ele fala que, a não ser que você queira, porque você pode jogar fora do Brasil, né? Se você quiser, tem continental, tem campeonato regional. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: Yu-Gi-Oh! É um jogo de kart que mais vendeu no mundo e não é só no Japão. Basicamente, tem jogo em todo lugar, tem regionais, o campeonato mundial aconteceu no Brasil já. Então, meus amiguinhos, ele que eu falei no. E ele conclui mais ou menos sendo o seguinte: Yu-Gi-Oh! Fica pau a pau que nem Flamengo versus Corinthians. Ele falou isso? É. Aí falta então, decidir quem é o Flamengo e quem é o Corinthians. Quem é o Flamengo e quem é o Corinthians aí, né, velho? Porque quem ficar com o Flamengo tá na vantagem. É, então... Os paulistas vão ficar com cavudos. Então, ele fala isso, ele defende o Yu-Gi-Oh! Ele fala que o Yu-Gi-Oh! É maneiro pra caraca. E fica aí o mesmo que eu falei no último episódio. Os dois são maneiros, meu amigo. Deem as mãos, apertem as mãos e digam tudo bem, um pro outro. Isso. E ele termina dizendo: espero que eu não tenha me prolongado muito. Não. E agora nós temos uma mensagem de um outro amiguinho, o Ivanildo Júnior. Ivanildo, caras, muito bom o episódio. A Fantasy Flight Games dominando tudo. Parece um anel. Pior que é, né? Todos dominar. Vitor, você consegue pronunciar 17 vezes seguidas sem parar o nome do Bruno? Tipo, e ele bota aqui 17 vezes Bruno. Eu vou tentar. Vamos tentar, Bruno? Conta aí, você conta. Vamos lá. Vamos lá? Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Não dá. Vamos de novo. Não, chega. A última. Porra. Vamos lá, porque eu vou respirar e beber água. Tempo. Bote água aqui, Goblin. Por favor. Goblin é nosso escravo. Isso. Vai, ele tem o poder da edição. É verdade. Alfa isso. Maligno. Eita porra. Verdade, vocês que são meus escravos. E a gente não sabe, né? Não sabe. Você não comanda a nossa mente. Agora eu gastei minha água. Garganta está hidratada. Vamos lá. Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. Não dá. Desisto. Vou ficar parabéns, Brunos. Bruno, Bruno. Parabéns, Ivanildo. Vou ficar com dois Brunos. Muito obrigado, Ivanildo, por isso. Temos um recorde. Agradeço a vocês pela homenagem ao meu estado com o frevo das duas edições atrás. Foi muito bacana, embora eu também não ouvisse um podcast que tocasse frevo em loop como música de fundo. Chegou a tocar a música do frevo? Não, ele falou que, assim, ele disse que aquela sua música tava. E ele não, se fosse frevo, ele não ia ouvir também. Basicamente isso. Geralmente, adoro as piadas que vocês contam no programa e a história da empolgação do ônibus foi a melhor que eu vi esse ano. Porque já aconteceu comigo também. Olha aí, eu não estou sozinho. Cara, eu não sou a única diva dos coletivos. Eu não sou a única dama de lotação dessa vida. Pior que eu tenho uma história de lotação. É mesmo? Dessa onde? Semana. Conte-nos, Bruno. Conte-nos. Eu tava no trem dormindo, cara. Tô muito cansado, semana difícil no trabalho. De repente eu sonhei que eu tava segurando um deck na beira de um precipício. Segurando um deck o quê? De Magic? Um deck. Eu não sei de qual jogo era. Era um deck. Você tava pendurado no precipício. Mas era valioso. Não, eu estava na porta do precipício tentando salvar o deck. Ele estava escorregando das minhas mãos. Ah, entendi. E aí, ele caiu, cara. E eu fui e parti na minha mochila. Como se fosse tentar agarrar. Obviamente, todo mundo te olhou, né? Tipo, hã? Cara, isso foi real. Mas todos os meus micos estão dormindo, sabe? Ou eu falo fora dormindo. O dia que o cara vomitou em cima de você no trem. Porra, não. Isso é outra história. Chega pra lá. Vamos contar isso na semana que vem. É. Cara, mas o que mais me impressiona na história é você ter sonhado com um deck valioso que você está segurando. Um dia nós vamos... Será que é o sinal isso? Será, cara, que você... Ah, sei lá. É um deck de Lotus Negra. Um deck só de Lotus Negra. Porra, valeria a pena. Aí o Cavaleiro do Morto vai vir. Não é possível jogar com um deck de Lotus Negra e você não ter apenas três cartas iguais. Mas é possível vender todas elas. É três, né? Três cartas. Mas vamos falar que é quatro só pra errar. Pra errar pra ele poder... Eu falo que é três, você fala que é quatro. Na verdade, quase sempre ocorre quando eu resolvo encher a cara e depois voltar pra casa de ônibus e com fone no ouvido. Aí imagina também, ele né, cantando. Bêbado ainda, cara. Mas a do Vitor foi épica. Enfim, aguardo uma análise sobre um certo suplemento de Star Wars que trará o macho da das fronteiras. Macho das fronteiras. Tá, cara, vamos procurar descobrir o que é isso e vamos falar. Não, ele coloca em parente Marshall. Marshall. Mas não gostei da tradução dele. Também. É claro que eu não quero conhecer o macho das fronteiras, mas gostei. Cara, nós temos uma carta pra fazer aí, né, cara? Está entre o Ivanildo e o nosso querido Carlos Augusto. Pior que é, né, cara? Né, a gente precisa decidir. Vamos tirar na moeda depois, né? Isso aí. E aí temos um outro feedback. É outro feedback do Carlos Augusto, meu amigo. É, esse foi o último episódio que a gente deu, verdade. Foi o anterior. Olá, camaradas, parafraseando o personagem Nerso da Capitinga. Olha aqui outra vez. Ele falava isso? Falava. Nerso da Capitinga, falava assim. Episódio muito bom, estou aqui para falar algumas coisas. Ele gosta do Projac mesmo, né? Ele fica citando até personagens. Sério? Ah, tá. Não, o Nerso da Capitinga do Projac. É da Globo, né? Zorra Total. Ah, é verdade. Conhece não sei quem? Marreu. Esse cara. Episódio muito bom. Estou aqui para falar algumas coisas. Primeiro, adorei o episódio. Que música super legal aquela. Que cantor é aquele? Adorei. Ó, Dama de Ouro, Largo do Rei de Espadas. Zé Brito. Muito bom. Daí gostaria de saber quem canta. Tá sabendo, Zé Brito. Qual é o nome da música? A Dama de Ouro. Quem? Parece o programa do Silvio Santos. É, é. Qual é a música? Com três Pablo, notas. Com três notas. Ó, Dama de Ouro, Lago. Isso não são notas, né? Mas tudo bem. É, sei lá. Segundo, que RPG que promete ser muito da hora? O Fantasy Flight quer nos ver virar mendigos? Ele tá falando do Ends. Ends of the World. Nos fazendo ir morar debaixo da ponte? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK cara. Eles estão malucos. Eles estão a máquina de... Cara, ou eles estão assim... Um cara falou assim, meus amigos, nós vamos falir em 2 meses. Pelo amor de Deus! E... Sabe? É, ou então eles estão bem pra caraca, velho. E falam, ah, vamos lançar essa porra toda. É... Só lança coisa massa em pouquíssimo tempo. Apocalipse em vários tipos diferentes. Zumbis, máquinas, ETs, Fúria dos Deuses. Neste RPG fantástico chamado The End of the World. Este muito provavelmente eu também compre. Pra minha sorte, Heroclix não me encheu os olhos. Cara, e a gente... Olha o pecado que a gente fez agora, cara. A gente mostrou Heroclix de Yu-Gi-Oh! Pra esse cara. E o cara tá acabando de falar assim, ó. Graças a Deus, Heroclix não me enche os olhos. Se não, já pensou? Yu-Gi-Oh! Board Games, RPGs... Putz, acha dinheiro. Cara, maldade que você fez hoje nesse episódio. Mas ouça aí, Heroclix e Yu-Gi-Oh! É, minhas finanças já estão no vermelho. Se fosse jogar Heroclix, tava lascado, tinha que roubar um banco pra poder comprar tudo. Assim, ou vender uma vaca, digo, né? É, ou vender o gado. Assim como te digo, tanta coisa em tão pouco dinheiro. É verdade, é muita coisa e pouco dinheiro pra gente ter todas, né? Ah, ele falou aqui no terceiro... Como assim? Ele falou que a gente foi muito rapidinho a falar sobre do Robin Williams, né? Que a gente ia ter dado mais destaque. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né? Já era uma notícia antiga relacionada à morte dele, falar, né, cara? A única coisa que a gente queria falar não é que o Robin Williams morreu, que é um grande ator, que era fodão, que fez os filmes... Que é, né? Que eu acho... Pô, vários filmes, alguns... É, ele citou Pat Adams, Sociedade dos Poetas Mortos. Porra, Sociedade dos Poetas Mortos. Genial, né, cara? O Hulk eu não gosto tanto, na volta do Capitão Gancho, que ele faz o Peter Pan, né? Esse eu nem lembro. Mas tem outros filmes Aladdin, que ele... cara. É, Insônia, que porra, ele faz Aladdin. O Aladdin, ele dubla o gênio. Então ele comentou isso, que a gente foi rapidinho, mas a gente só queria manter o foco naquela notícia, então homenagem do WoW. É, e falar que o World of Warcraft fez uma notícia pra ele. É essa notícia que a gente queria. É isso. Não era nada. E em quarto lugar... Meu caro Vitor. Caro Vitor. Ele falou duas vezes, está seguindo sua mania. Estamos no mesmo barco, meu brother. Também estou com probleminhas de saúde. Assim, eu vou evitar falar do problema de saúde dele, né? Eu não sei se ele escreveu ali pra gente, aí também não vai ficar verdade, falando muito sobre isso, mas ele se simpatizou, ele se apiedou do meu estado de ter tá que fazer dieta, uma dieta, né? De ter que... seguir algumas coisas, então ele diz que também está tendo que seguir alguma dieta e deixar de comer algumas coisas boas que ele adorava. Mas ele diz, mas veja pelo lado positivo, você ainda pode comer na parraquinha de sushi bem gostosinha, um pomfão com curry com cenoura, ou coque ao fim. Coque ao fim. É uma galinha, não é galinha, precisa ser um galeto, né? Precisa ser um frango novo feito com vinho. Uma delícia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você pode comer tudo aqui menos vaca, é isso? Não, na verdade eu não posso comer sal. Então os indianos estão certos, é isso? Já pensou, cara? É isso. Se o Mahatma Diet que eu tô fazendo. Estou fazendo uma Mahatma Diet. Seria um bom nome, você pode vender um livro disso. Cara, imagina uma Mahatma Diet. Um marketing você já tem. Ele falou que fica te escrever sempre bem pouquinho, mas toda vez ele se empolga e escreve calhamaços que manda pra gente. Com laudas e laudas de assuntos comentados. Muito obrigado, Carlos Augusto, pelo seu comentário. Muito obrigado por terem participado, todos vocês. Então, Bruno, tem mais algum assunto pra gente falar hoje nesse feedback? A gente tem que falar das camisetas, né? Nós temos que falar das nossas queridas camisolas, camisetas, aquelas coisinhas. Com camisolas, cara. A imagem mental de você de camisola não é agradável. Não é, né? Não é. Então, dessas camisinhas... Não, camisinhas também... Eu vou ter que falar o nome certo. Eu odeio falar o nome certo. Gosto de inventar a minha forma de falar as coisas. Então... Fala em inglês. Em russo. T-shirts, essas... Como deve ser camiseta em russo? Sei lá. Isso não parece russo, parece rock. Vamos, as nossas t-shirts, as nossas camisas. Então nós tivemos bastante respostas dos nossos amiguinhos. As pessoas participaram da enquete e nos responderam as camisas que eles gostariam de usar. Certo? Certo. Vamos aos resultados, Bruno? Vamos falar dos resultados? O feedback ainda vai ficar aberto. Se as pessoas forem entrando lá, elas vão acabar participando de alguma maneira, mas... Talvez a gente coloque outra coisa também, né? É. Então, eu vou falar uma porcentagem que vai parecer assustadora, porque, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, 56% responderam uma e 43% responderam outra, o que dá mais de 100%. Mas na verdade é porque as pessoas podiam votar em mais de uma. Ah, entendeu? Tá. Então dá, entendi. Dá esse resultado mais doido. Pensei que mas era... é importante dizer que a camisa Usa Força Look empatou com a camisa nenhuma, pelo amor de Deus. Com a camisa nenhuma? É. Eu estou quase fazendo uma arte escrito nenhuma, pelo amor de Deus. Pra poder coisar. Eles empataram com 18,75%. 18,75% das respostas. Sobre a nenhuma, as pessoas falaram o seguinte: curto ir ao trabalho com camisas descoladas e nenhuma dessas dá pra mim. KKK, Ivanildo Júnior. Ele acha maneiro. É uma camisa mais tizueira, né? É, ele gosta de ir com coisas mais ziradaças e tal. Eu concordo. A outra falou: a melhor de todas elas, mas foda, todas ficaram muito boas. Só que eu não usaria do Claudio Tchutchuca, tenho que manter minha pose de certinho, feito Clark Kent. O outro não usaria por medo do que as pessoas pensarão dele, imagina. Eu preciso ser o cara. E o último disse que não curtiu os desenhos, tem mais outros resultados aqui, mas a gente vai ler os três mais importantes aqui, que são as respostas que tivemos sobre não usar a camisa, sobre nenhuma, pelo amor de Deus. Use a força, Luke, empatou com ela, e as duas maiores foram: uso a força todo dia, cara, isso é uma surpresa, e call off Tchutchuca. E a grande vencedora. Cara, eu tô vendo a sua exposição de felicidade. Falando, eu estava certo. Com 56,25%. Ou seja, mais da metade das pessoas que resolveram votar aqui votaram na camisa Call of Tchutchuca. Não, cara. Como... Não, eu quero ler os comentários. Tem não comentário. Tem, mas esse não tem. O único comentário que tinha era quando a pessoa votava nenhuma. A gente queria saber por quê. E basicamente as pessoas que diriam nenhuma são pessoas que precisam manter uma certa atitude, né? Manter uma pose no trabalho, manter. Às vezes é um gerente, né? Às vezes é um cara que não pega bem com uma camisa, com uma funkeira dançando, escrito... Nem eu, cara. Né? Nem eu no meu trabalho. A funkeira dançando com a cara de um deus ancestral do maligno. Dançando funk, dizendo Call of Duty. É que assim, o que acabou acontecendo? A gente até pensou em, de repente, segurar isso mais, tentar fazer outras artes, né? Uhum. Pra amadurecer mais a ideia, né? Mas acabou que a gente decidiu fazer um teste, né? Exatamente, exatamente. Teste pra ver o que acontecia. Aí foi legal, né, cara? Eu achei bacana. Não quer dizer que a gente vai ficar só nisso, não quer dizer que a gente vai fazer isso. É verdade também. Mas é uma consulta de opinião. É verdade. E aí, muito obrigado a todos que participaram. Se você ainda não respondeu, você pode ir lá dar a sua resposta. Vai ter o link aí no nosso post. Possivelmente o último podcast com esse link, né? Até porque eu acho que a gente já entendeu as respostas, né? A gente já, já percebeu. Eu estava com muito medo. Do nenhuma, pelo amor de Deus, ganhar. Eu estava com medo de que isso acontecesse. Eu estava acreditando que isso fosse acontecer. E eu estava acreditando que nunca ia ganhar Call of Tchutchuca, cara. Cara, mas teve uma pessoa que comentou assim: eu não usaria uma camisa com piadas fazendo referência a cocô. Então eu acho que a gente errou aí, que a gente fez duas camisas com a mesma piada, na verdade. A gente comentou isso até nas confissões. Mas foi mesmo. É verdade. Então, mas fica aí, muito obrigado a todos que participaram. Talvez a gente gente vai fazer agora sobre as camisas? Eu acho importante a gente até responder as pessoas que participaram, pra saber que elas não participaram à toa. Nós vamos ver os fornecedores, ver se a camisa vem com qualidade de verdade, se é maneiro de usar, se a impressão, a qualidade de produção, tudo é legal, se a gente consegue um preço decente, né, pra gente vender um preço maneiro, e aí a gente vai acabar produzindo possivelmente essas duas mais votadas, ou então pensando numa arte parecida ou alguma coisa, que certamente passará pelo crivo de vocês de alguma maneira. A gente vai buscar a opinião de vocês de novo. Não é isso, Bruno? É isso. E aí, ficamos aqui, Bruno? Eu acho que sim, né? Vamos embora? Vamos. Você tá cansado? Vamos dormir? Porra, muito. Vamos dormir? Tem uma cama de casal ali? Não. A gente deita? Não. Não? Não. Então, vamos cada um para a sua casa, vamos descansar. Isso. E amanhã nos vemos pela manhã. Tudo não. Bem? Não. Não, também não? Também não. Bruno está me... Amanhã é domingo, cara. Amanhã é domingo. Amanhã é domingo, é dia dos amigos. Não, amanhã a gente tem que dormir até 4 horas da tarde. É, pelo visto sim, né, mano? Pelo visto o senhor consegue. Eu invejo às vezes sua capacidade. Cara, uma vez eu dormi tipo 12 horas seguidas. Vamos falar sobre ela em breve. Ok. Bruno, diga tchau! Tchau! Diga tchau, Goblin! Tchau, Goblin. Diga tchau, Vitor! Tchau! Adeus! Eu tenho medo de você.